comunicação. No seu rádio ZYD 715, emissora de frequência modulada da Rádio Cultura de Joinville Limitada, 91,1 MHz, estéreo quadrimensional, Joinville, Santa Catarina.